вкладка «Просто копия». Autoridade Fortaleza, 3700 via 3 Zulu 19, Momo Frote a subida, curva esquerda após a decolagem, 5462 é o código, 120 decimal 8 é o controle. Autorizado 3700, acordo para de voo, a 3 Zulu 19, Momo Frote, curva esquerda, 5462, 120.8. Correto, sempre para pushback, ferramenta. É bom, tá? A 3258, controle. Boa noite, controle. Está 3258. 3258, contato radar, só para o 370. 370, 3258. No 0 decolou 52, controle 120, decimal 8. 108. Salvador, 6310, boa noite. Boa noite, Oxenay 6310, contato radar, saída Puka, suba para o 350. 350, 6310. Oxenay 6313, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000, informe no localizador. Boa noite, minha comandante, agora Oxenay 6313. Tango Mike Echo Alpha, só seu vetor para o localizador, curva direita, a Pro 055, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 055 para 2000 pés, informará estabilizado, Mike Echo Alpha. Chama agora Recife, na frequência 12685 e alterna 12545. Tá 3858, Salvador. Prossegue, 3858. Chame Recife, 126, decimal 85. 2 Merck 5, boa noite, 3, 2, 5, 4. Azul 4212, a número 3 para aproximação, reduza para 2109, deixa para 3000. O ajuste 1021. 0-1-0-2-1. Oxané 6310, chame agora Recife, 12685 e alterna 12545. 12685-2545, obrigado, boa noite. Boa noite. Tango Mike Echo Alpha, tem condição de manter de casa até o externo? Está autorizado a final do procedimento, informe estabilizado no localizador Mike Echo Alpha. Na 6303, passando agora o marcador externo, chame a torre 186, tomou pouso. 186, graças a Deus, vai. Prossiga. Só para confirmar a saída para Guarulhos? Da Hélio da Brito. Obrigado. 3, a gente escuta da torre. Afirmo, cordial, boa noite, só baixou externo, baixou o trabalho. Boa noite, livre pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus com 7 nós, Oxané 6313. Livre pouso 1-0, Oxané 6313. Controle Salvador, boa noite, 3398 Tantã. Tá com a Bravo passando 197. Boa noite, 3398, identifique. Vou na pro de Itape para chegar na mar e desça para o 050. Itape 050, 3398. Aqui é com Alfa estabilizado no localize. Aqui é com Alfa, completa a final do procedimento, chame a torre 18.6, até o meu posto. 18.6, muito obrigado, senhor. Boa noite. Azul 4212, está livre a final do procedimento, informe estabilizado. Livre ILS, pode estabilizado, 4212. Hermia 3003, solo 03, liberando próxima direita via Eco, o Fox, taxia via Alfa e reportando já táxi foi Juliette, não me escuta. Da Fox, Alfa antes da Juliette, me escuta, eu chamei a 3003. Torre Salvador, só passando mais o Eco Alfa estabilizado no localizador. Mike Eco Alfa, a intenção de pouso é pista no zero, confirma. Confirmo, vai terminar o procedimento até o solo. Afirmativo, pista livre, livre pouso, pista no zero, vento 150 graus, 11 nós, o Mike Eco Alfa. Eco Alfa. Só confirmando após o pouso, prossegue para Equipat. Vou pro hangar da BAC. Center. Minha 3.3, condições de agilizar o táxi via Alfa Juliette 04? Afirma, hoje é minha 3.3. Gente, então Alfa Juliette 04, portão, não me escuta até o corte. Alfa Juliette 04, minha 3.3. São 3.398. Autorizado a final do procedimento, desce para 2000, ajuste no 021, informe estabilizado. 2021, reportando a estabilizante, 3398. Nome 604, Constantino para iniciar o PUT. Coordenando com a equipe de solo, tem um Airbus da Bianca agora já na Taxi Alpha, próximo ao através do PAT 3, vai parquear até o 04. Após o parqueamento do mesmo, você inicia o inspecionamento, reporta a Taxi Q. Salvador, boa noite, Azul 4212. Azul 4212, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1021, informarei pista livre. Aguardando pista livre, 4212. 3305, foi na proa de Duna, desça para 3000, ajuste no 021, identifique. Via Delta, taxia via Alfa e reportando sua taxa Juliette na minha escuta. No 4212 check trem, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 11 nós. Baixado travado, mesmo pouso no 04212. Que é com a Alfa, tá livre o ingresso via Juliette, prosseguindo via pátio principal, vai taxiar via Taxway Lima e prosseguir via pista, ok? Ingressa na cabeceira 35 e prossegue via pista até a bata na minha escuta. No 2, no solo 10, liberando via Fox, taxia na minha escuta via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo e pátio 3, na minha escuta. Via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera chama a torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste 1021. 304, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 1, 50 graus, no zero nós. Ah, pode confirmar a posição pro azul 4212? Posição 08, o azul 4212. 08, né? Tá 3398, chama a torre 1862, eu tomo pouso. 1862, eu vou. 3305, só livre a final, desça para 2000, informe no localizador. Desça para 2000, informará a estabilidade na final, 3305. Continua a aproximação, informarei pistão no zero livre. Vai dar 3398. Center. 47, informação em curso alfa, Guarulhos 360, qual o estado de cópia? Prepare a saída da Elia da Brite, aguardando. Aguardando, da Elia da Brite, minha sexta série. São 3398, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1, 50 graus, 8 nós. Trem baixado, checado, já passou o Simbra, livre pouso na 10. Então, 3398. Voo no 604, decolar 215, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, ó, boa noite. Jet 6747.4. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no terceiro da saída da AEL, letra após posição Bridge, onde intercepta perto do 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decima 8 e aciona 5-4-7-0 no transponder. Autorizado 360 pela pista 10, primeira curva direita, saída da AEL, letra Bridge, intercepta antes do 1-6. Controle 120-18, transponder 5-4-7-0-6-7-4-7. Correto, portão 5, chama pronto o sistema de acionamento, WebJet 6747. Para push e acionamento estático, chama em 7-18-6-2-6. Tá pronto, push e acionamento, 6747. O 5 autorizado, reporta táxi. Para o táxi, chama em 7-18-6-2-6. Reportará no 7-8-6-12, agora no WebJet 6747. Se ao estacionar frequência livre, Mike é com alfa, boa noite. 398, no solo aos 17, liberando próxima à direita via Eco. Taxiana me escuta via Alfa e reportante da Taxi Juliette para ingresso. Via Eco, a Juliette chama, tá 3398. Estando na final, está visual, outra 3305. Nossa, 3305, complete a final, chama 2, 18, 62, eu tenho um bom pouco. Gente, agora chama 2, agradece, 3305, para o chamado. Para o táxi, o objeto 6547 com 115 a bordo, 4 horas, Alterna Galeão. Objeto 6747, táxi via Pátio, Indy Alfa até o ponto de espera da 10, no ponto de espera reporta pronto, ajuste 1021. Pátio Indy Alfa, ponto de espera da 10, com 1021, 6747. Sou eu, 3305, na final da 10, embaixo de trabalho.